Alô, alô? Alô, alô? Aumenta o volume. Alô, alô? Alô, alô? Alô, alô? Alô, alô? Eu tenho a impressão que essa altura vai mais ou menos. Vocês podem falar à vontade, conversar entre si, quanto menos a gente interferir, melhor. Sobre o quê? Sobre comunicação, transportes, viagens, assuntos em geral. Tá mesmo pra gente, né? Especialista em assuntos gerais. Assuntos gerais. Eu tô todo desligado. Posso falar sobre enxaqueca? Pode. Quando dá em viagem, muito ruim. Lembra dessa quebra que você teve? Não, o que é que eles querem falar? Sobre o negócio de comunicação, né? Bom, é o tal negócio. Nós estamos nesse século de comunicação. E, para mim, pelo menos, me parece que comunicação é faca de dois gumes. Como consequência de uma comunicação muito intensa, os Estados Unidos tiveram, algum tempo atrás, uma crise de cultura própria. E foram obrigados a importar homens cultos, porque se eles não tinham analfabetos, pelo menos também não tinham grande cultura. Eu não gosto de comunicação, não, porque eu acho que a comunicação certa é aquela que se faz de um para outro, dois a dois, de um para outro, nem dois a dois. A comunicação de massa só pode ser feita em termos de divulgação de incultura, de falsa cultura, de subcultura, porque se uma emissora for transmitir Hamlet em texto integral e a outra for transmitir qualquer coisa de divulgação ou qualquer coisa mais fácil, Chacrinha. o povo todinho vai ligar para a chacrinha, né? Que é bem o sinal do tempo, do gênio da raça. De modo que eu tenho muito medo de A comunicação. mim me parece, viu, que você tem razão até certo ponto. Até certo ponto. Eu sou partidário, acho que comunicação a dois é sempre a comunicação mais importante. Especialmente quando. Bom. Bom, é bom você não falar. É falar pouco, sua mulher tá aí junto. Manda chamar ela. Viu? Agora. Quanto à comunicação, eu acho válida. Acho válida agora uma comunicação fiscalizada. Essa comunicação de massa tem que ser uma comunicação muito fiscalizada, e não como tem sido feito. O problema de transmitir Hamlet Não, eu sou. na íntegra ou Chacrinha tem o público dele. O que me parece importante é conduzir o público em termos de uma comunicação séria para fazer com que o público aceite Hamlet. Ou cultura, evidentemente, satisfatória. E nunca chacrinha. Se há chacrinha e há público para chacrinha, porque não está havendo preparação, não está havendo condução do público para aceitar uma comunicação séria. Então é preciso que essa comunicação séria comece e comece logo, em termos de cultura de povo. Porque do contrário, nós vamos de mal a pior. Eu, por Não, não, exemplo, não vejo televisão e não permito quase que minhas filhas não, vejam. o Porque problema eu. não chega tanto assim. Olha, quando eu falei que não gostava de comunicação, é que eu estava pensando numa faixa muito alta, porque, obviamente, numa faixa média, a comunicação pode trazer alguns valores, como você vê, por exemplo, atualmente, nessa recente campanha política, em que houve uma conscientização do povo para certos problemas. O povo não mais votou como protesto, não mais votou em branco nem votou nulo. Quer dizer, o povo creu na democracia, acreditou na democracia, manifestou o seu pensamento. Não sei se certo ou se é errado, isso somente o futuro é que dirá. Acontece é que, realmente, para isso a comunicação foi válida. Até certo ponto, como veículo de politização da massa, é possível que a comunicação seja boa. Agora, é como eu lhe digo, porque isso aí fica na faixa da cultura média. E eu estava pensando em termos de cultura alta. Da mesma maneira como a comunicação trará para o país uma grande faixa de cultura média, em contrapartida, tornará cada vez mais rara a grande cultura, a alta cultura. Agora, eu não sei se o povo... É mais fácil olhar para aquela máquina de fazer doido do que ficar em casa lendo livros de alto nível. É, mas aí você tem o seguinte problema. Não só o problema de quem faz a comunicação, mas o problema de quem recebe e de quem é responsável por quem recebe a comunicação. Porque, por exemplo, você deve, de uma certa maneira, também fiscalizar aquilo que entra na sua casa. A televisão entra na sua casa quase sem sua permissão, sem lhe pedir licença. Não, isso você não fiscaliza mais. Ah, mas deve fiscalizar. Não fiscaliza mais. E você deve... Outro mal da comunicação para o mundo todo é que a crise em que nós estamos no mundo, hoje em dia, crise de talvez moral, é nada mais, nada menos do que uma consequência da fácil comunicação. É muito mais fácil divulgar o que é ruim do que divulgar o que é bom. Então, o que você está acontecendo é o seguinte, é o que antigamente se fazia em petit comitê e se fazia escondido, hoje se faz publicamente, porque dá ibope. Agora, você vê o seguinte, você salientou que era muito mais fácil ver uma televisão do que ler um livro. É evidente. Precisa de menos esforço. Precisa de esforço nenhum. É só ficar sentado. Ocorre, entretanto, de que a própria televisão deveria servir para divulgar livros e bons livros. Não teria público. Mas criando o público, se a televisão contribui para criar o público de livros, então esse público, depois de ler um livro, ele não vai mais para aquele tipo de programa de televisão. Então não terá mais aceitação o programa de baixa qualidade ou de má qualidade. Por que nós não temos teatro, e bons teatros em televisão poderíamos ter? Nós temos novela da pior qualidade. Um índice de cultura péssimo. Olha, novelas. Talvez o que falte... Um mau gosto horrível, trambalhoso. Talvez o que falta no mundo atual, sabe o que é que falta ao homem? Solidão. Não, eu acho que é excesso de solidão por excesso pelo de comunicação. Pelo contrário, o que falta ao homem é solidão, é parar para meditar. Porque, olha, a televisão você vê sozinho, você não está dialogando. Enquanto teatro, você mesmo só, você sente, você convive, você vive. Com o autor por intermédio do ator. O homem precisa de solidão. Fazer o que fez Gabriel García Márquez recentemente, que se trancou dentro de casa 6 meses para escrever 100 anos de solidão. E quem lhe garante que ele está em solidão? As dívidas começaram a se acumular, a família numa dificuldade econômica, aí de repente estoura 100 anos de solidão. Aí você dirá, o fato de 100 anos de solidão ser um best-seller mundial não significaria uma grande esperança para o mundo? Sim, talvez nós estejamos vivendo a época das perplexidades. Agora eu lhe pergunto. Donde é tão difícil de tirar conclusões? Pode me. Eu lhe pergunto o seguinte. Quem lhe garante que ele, em estando só, ele estava em solidão? Olha, ou se ele estava em solidão quando estava no meio da sociedade? Não, é claro. Porque pelo é claro. Menos ele talvez claro, no meio da sociedade, claro. ele não tivesse consigo mesmo. Ele, na aparente solidão, ele estava... Está certo. Não, mas acontece quando eu digo que o homem precisa de solidão, é para estar consigo mesmo. Dizem que a pior das solidões é aquela que você tem no meio da multidão, né? No meio da multidão. É a solidão de massa, ou não? Agora, o que acontece é o seguinte, eu confesso a todos vocês de que não sei qual é o destino do mundo, não. Eu, como toda a humanidade, estou perplexo. Podia dizer como o velho Davi, né, tocando harpa, olha para mim, tem piedade de mim, que estou solitário e aflito. Não, a mim me parece esta solidão, que não é aquela solidão de estar consigo próprio, é a solidão de duvidar. Então, o que é que você olha para o mundo? Você olha e vê que Nietzsche tinha razão, quando dizia que o homem ia se desmitificar. Então, o que é que a gente quer? Desmitificação tomando conta do mundo. Até certo ponto é bom, porque o homem espanta os seus fantasmas. Mas, ao mesmo tempo que ele se desmitifica, ele leva a desmitificação a tal extremo que você vê uma tentativa mundial de arquivamento da sociedade cristã para substituí-la por quê? Há quem diga, há quem diga, que, há quem diga que a sociedade cristã faliu. Mas alguém já apresentou alguma coisa melhor? Não. Não. Ao contrário do que você pensa, não. Eu acho que o mundo caminha para uma cristianização cada vez maior. Agora, caminha por, talvez, não por caminho direto, mas por caminhos indiretos. Ele encontrando as suas próprias consequências, as consequências dos seus erros. Isso vai levá-lo a encontrar uma cristianização. Você não tenha dúvida disso. Porque o que nos mata, sobretudo, é a pressa de cada dia. Isso sim. Não, mas a pressa de cada dia dessa você não se livra mais. Ah, isso não. Essa é uma consequência da cristianização. Mas a gente deve parar um pouco. Então, aliás, você pode ter quando pressa, eu disse ainda há pouco de que o homem precisava de solidão, era justamente isso. Era parar para meditar, para conhecer-se, para decifrar-se. Mas quanto mais a gente precisa de decifração, menos tempo a gente tem para essa autoanálise. Não, Edmir, mas se pode, não precisa essa autoanálise. Você pode fazer tudo sem ter pressa. Ou melhor, você pode ter pressa sem ser apressado. Você pode aproveitar a cada instante. Você está fazendo propaganda de médicos? Homem do meu tempo tem pressa. Não, não é isso. Você pode... Não, pelo contrário, você sabe que eu não tenho assim nenhum. Agora, eu acho que o mundo realmente caminha para a cristianização. Eu, por exemplo, eu tenho assistido, ouvido coisas notáveis do Noel no programa de 6 horas da manhã. Sim, quem tem isso? Verdadeiras lições de vida. Quem tem isso? É um homem inteligente, é um homem culto, é um homem de grande valor. É um homem vivido. É. É um homem que tem pressa também. Não sei. É um homem que deve ter preocupações enormes. E, não obstante, isso não o priva de observar as belas coisas que nos aparecem a cada dia. Mas o fato é o seguinte, eu quero saber a quem é que o povo escuta mais. É a Dom Helder ou a Chacrinha? Mas isso é o problema de cultura do povo. Não, não é. No dia que o povo for conduzido pelo meio de comunicação. A cultura eu do acho povo, válido o meio de comunicação. A cultura do povo está na exata medida de Flávio Cavalcante. Mas por quê? Porque a televisão está promovendo... 90% do Brasil acha que Flávio Cavalcante é um homem. Mas é de mim porque a televisão está promovendo Flávio Cavalcante. Mas no só dia pode que, promover no dia que a televisão... Não, senhor. Quem promove isso também, você não vai negar que Vinícius é ruim. Sim, mas é o tal negócio. Não, não você é não um, vai dizer que Vinícius não é ruim, melhor, não é o melhor de Vinícius. Agora eu pergunto alguma coisa. Mas é muito melhor do que Flávio Cavalcante. Quantos dias na semana você liga seu aparelho de televisão para a TV universitária? Edmil, eu não vejo televisão, você sabe disso. Eu só vejo televisão futebol. Futebol é cultura. Esporte é cultura. Você não vai me negar que seja. Eu pratico esporte desde menino. Não, eu acho. Eu gosto de qualquer esporte. Qualquer tipo de esporte é cultura. Pausa. Entendeu? Faz uma pausa. A mim me parece isso. Agora, acho os meios de comunicação válidos. Acho que eles devem ser usados, devem ser inclusive incentivados cada vez mais. Agora, ser usados Mas acontece que eu não acredito de maneira nenhuma que através do meio de comunicação que você dispõe, você possa trazer o povo à cultura. Levar o povo à arte. Eu vou lhe mostrar. Então, o que é que acontece? Você leva a vida falsificando a cultura, prostituindo a arte para levá-la ao povo. Mas por quê? Por que você não leva a cultura ao povo primeiro? Não, eu acho que é o que seria necessário. Porque se o povo não tiver outra opção, não tiver chacrinha, eu continuo achando que o Brasil só tem três problemas graves. Educação e educação. Agora, bom, fico, porque fome é mundial, né? Você fico, não vai falar fico disso. Também preocupado em saber até onde o problema da educação está sendo resolvido. Porque você vê o seguinte, Mobral, tá certo, é válido, muito válido. Foi Mobral, talvez, que conscientizou politicamente o povo para que ele viesse se manifestar nas urnas. Será que foi problema de conscientização ou foi falta de comunicação não, do governo? Não, foi conscientização. Você vai ver, agora, conscientização que serviu para divertir o governo e fazer com que, na próxima, o governo apresente candidatos melhores, melhor mensagem. Porque o cortador de cana está lá cortando a cana com um rádiozinho de pilha pendurado ao lado. Então, neste ponto, eu já disse a você, como meio de politização. Agora, como eu penso em termos culturais mais altos, me arreceio de que a comunicação vá cada vez mais difundir falsa cultura ou cultura medíocre. Mas é isso que deve ser proibido. Em prejuízo da cultura alta. Mas é isso que deve ser proibido. Porque se você... usa os meios de comunicação, usa a televisão, usa a rádio. Para difundir o quê? Para difundir livros. uma propaganda. Você não pode. O grande problema. Você não pode. Agora não pode. Você está na faixa aí econômica. Você não pode porque a televisão é tempo caro, depende de patrocinador. Sim, que tem isso. Ora, então até para o patrocinador, você pode partir de um anúncio de bom gosto. A gente conversa com isso. A TVU não tem anunciante. É inteiramente de graça. Quantas vezes por semana você liga a sua, seu aparelho para a TVU? Mas eu não vejo televisão, já me disse. Eu só vejo televisão quando tem futebol. Então você vai de acordo comigo, a comunicação é uma porcaria. Não, acho que não, acho muito válida. Ela não comunica futebol? Ela não comunica esportes, ela não comunica cultura. Por que é que eu não ligo? Eu não ligo porque, na minha opinião, o teatro. Eu impugno. Acho que ela não comunica cultura. Ela comunica subcultura e cultura falta cultura. Podia não, não só. Podia como diria. Se comunicar não tem público. Tem público. Ela teria que preparar o público para receber essa boa comunicação. A gente falou então da você pouco, vai terminar. A gente falou ainda pouco no Mobral. Não tem piso, porque não tem ovo. E não tem ovo porque não tem piso. A gente falou ainda pouco no Mobral. Então você tem que partir conversando por alguma coisa. Eu acho que já está em tempo, já que a gente está falando aqui com problemas culturais, de que o governo se adivista de que educar o adulto é bom. Mas muito melhor é educar a criança. Porque se não se der livro barato e colégio barato para educar a criança, você está criando uma criança inculta para quando ela crescer e ficar velha, você educar no Mobral. Mas claro, lógico. Mas você também não então pode... é importantíssimo cultivar a plantinha desde pequena. Mas claro. Mesmo porque se você. Torná-la culta enquanto ela é jovem. Se você tem filhos. Baratear cultos, o livro. Pode ir. Se você tem filhos cultos, você tem a cultura dele em casa. O pai que não é culto vai assimilar um pouco a cultura dos filhos. Nada. Ou não, como não? Vou atrás disso. Mas como não? Eu vou atrás disso. É uma consequência. Quem disse que você consegue dialogar com seu filho? Ah, você pode pegar, você bota a música clássica para eles ouvirem em casa. Você põe faz com que eles ouvem. Você faz, é claro, você faz com que eles gostem de Chico Buarque, de Vinícius de Moraes, etc. De Bethânia. De Maria Bethânia, tá certo. Você faz tudo isso. Mas quero ver você fazendo, deixar de gostar de Roberto Carlos. E Roberto Carlos é ruim. É ruim. Não, não é ruim. Não, eu adianta, acho bom. Não adianta se dizer por aí afora como se diz em tudo quanto é problema de televisão. Inclusive, jovens. vou dizer mais uma coisa a você. Vou dizer mais uma coisa a você. Tornou-se a atitude das pessoas cultas. Samba é uma beleza. Tornou-se a atitude das pessoas cultas gostar de Roberto Carlos. As pessoas cultas dizem que Roberto Carlos é bom. É bom. Roberto é bom, Vinícius é bom, Chico Buarque é bom. É péssimo. Caetano é ótimo. É péssimo. Caetano? Não, o Caetano é médio. Caetano é ótimo. Caetano é médio. Bom é Chico. Chico é bom. Vinícius, é ninguém ótimo. É tão bom e muito ninguém bom. É tão ruim quanto Vinícius. Inclusive como poeta. Uma vasta obra da qual você peneira talvez 30% de bom, 70% é ruim. Talvez um grande mal dos que fazem literatura no Brasil seja escrever demais. Eu tenho a impressão de que no século atual é o século do superpoliciamento. Você deve escrever pouco para só fazer bom, a fim de que cada obra realizada seja um corpo vivo, um organismo fechado em si próprio. Então, vamos nos policiar, vamos nos policiar cada vez mais, fazer uma análise muito, muito rigorosa para então... Esse excesso de produção literária que põe na sua mesa meu pé de laranja lima, rosinha minha candua, chuva crioula. Aliás, você esqueceu de citar o livro de poesia de Roberto Carlos, que você deve gostar muito. Nunca li. Não é? Mas apesar da comunicação, apesar de você ter contra essa comunicação, achar que isso não é possível, que não é quadra, que não consegue, já o poeta hoje, como você, já não precisa mais ficar tuberculoso e correr de fogo. Não, mas aí, isso é outra coisa. Isso não é consequência de cultura, não. É que o signo de superioridade. Você próprio disse isso ao seu colega. Não, poeta, o signo de superioridade da nossa geração é que se conseguiu mostrar que o artista é um homem comum. É um homem que trabalha os mesmos materiais que a vida nos dá, que colhe subsídios no dia a dia e deixa de lado aquilo que antigamente era atitude que ficou relegado, obviamente, a um segundo plano. Né? Agora você tem boas obras literárias. Vamos conversar sobre Jorge Amado. Vamos conversar. Quais são os livros verdadeiramente bons de Jorge Amado? Sendo de Milagres. É bom. Não é dos ótimos. Dona Coisa e Jesus Maria. É bom. É ótimo. Não é dos ótimos. Lá. Bom mesmo, vamos ver. Primeiro lugar, Terra do Sem Fim. Terra do Sem Fim, muito bom. Terra do Sem Fim, primeiro lugar. Vamos ver depois. Você tem Gabriela. Os Velhos Marinheiros. Gabriela Clarinha. Os Velhos Marinheiros, ótimo. Os Velhos Marinheiros, sobretudo pela segunda novela. Muito melhor do que a primeira. Aí você, eu acho que você para. Porque se você for para Pastor. Não, mas são Jorge de Léo, é bom. For... Não é se despertar, não. Isso que dá para seguir. Dá para ler, mas não é um grande livro. Não é um grande livro. Mas muito bom. Então, tem muito. Daí, você citou, esgotou Jorge Amado. No entanto, a produção dele é muito grande. É muito grande. Não seria melhor que ele tivesse se policiado um pouco, em vez de ter escrito 20 livros, ter escrito 5 realmente grandes? Você quer ver um. A gente falou ainda pouco. Seja, nós falamos ainda agora, aí, de Gabriel García Márquez. Gabriel García Márquez tem Cem Anos de Solidão, que é uma obra extraordinária. Uma maravilha, matéria de realismo fantástico. Eu confesso que a primeira leitura de Cem Anos de Solidão me deixou perplexo e eu não absorvi o livro todo, tive que ler de novo. Agora, depois, o que eu li de Gabriel García Márquez, achei extremamente fraco. Não sei se, em virtude do fato de julgar, ser comparar, e a gente não pode mais divorciar Gabriel García Márquez do sucesso de Cem Anos de Solidão. E a comunicação? Mas você, Rita, não havia comunicação. E os modismos da comunicação? Na época de Zé de Alencar. E o demônio? E o demônio na moda? O que você acha do demônio na moda? O que você acha dos outros? É difícil. Eu não acho válido. Não, eu acho os outros um grande livro. Tudo está bem posto. Tudo está posto no devido lugar. Somente uma certa dramaticidade excessiva e mau gosto. Primeiro, talvez. Não, demônio, na parte, não importa. Mas aí a questão não é de acreditar ou de não acreditar. O fato é que o demônio está na moda. Apesar de quase ninguém acreditar. Então, não sei. Eu não vou dizer que não se acredite, não. Como não se acreditar no demônio? Me parece que pouca gente acredita. Vamos ver as perplexidades do nosso mundo atual. Eu ainda há pouco grifei que dizia que eu me desmitificaria e a gente sente a desmitificação. Mas, para você ver como eu estou perplexo e como confesso essa perplexidade, seria efetivamente desmitificação quando o mundo todo quase admite a religião negra? Você vê no Brasil, cerca de 80%. De baixa cultura, de média cultura, de razoável cultura. Não, me parece. A gente vê o seguinte, que as religiões negras no Brasil são em fronte de progresso. Crescem tremendamente. A parapsicologia. Em Paris, o número de missas negras rezadas aí é uma coisa surpreendente. Então, a fronteira entre... Mas o que é que está fazendo a comunicação que não está combatendo isso? Não está demorando? Pelo contrário, está desenvolvendo. Desde o bebê de Rosemary, que o diabo voltou à moda. Eu acho absurdo isso. Agora, acho que isso é uma fase. É uma condução. O povo está sendo conduzido para isso. Agora, eu continuo acreditando que o mundo caminha para uma cristianização. Sobretudo pelas necessidades de vivência, sobretudo até pelas ideologias políticas do sistema. Você vê o seguinte, a tendência. O regime capitalista tem que se humanizar cada vez mais. Bom, eu não sei para onde é que eu não sei o onde é que mundo caminha. O regime socialista tem que caminhar para o centro. Eu acredito que caminha para uma cristianização. Eu não sei para onde o mundo caminha. Eu acredito. Apesar de tudo, eu acredito. Eu acho o seguinte, esse homem tem que acreditar em coisas que lhe pareçam verdadeiras. Ensinamento. Você vê, ensinamento em tudo. Por exemplo, vamos ver. Você é rotariano e eu também sou rotariano. Então, o que é que diz o Rotary? Dá de si antes de pensar em si. Mas isso é um princípio cristão antigo? Da época de Cristo? Não. Ora, Mais para trás. Buda já dizia isso. Já dizia isso também. Então, isso não é novidade para ninguém. Não é verdade? É. Lógico, eu acredito. Eu acredito que o homem vai sentir uma necessidade de ser gente. Hoje se procura muito ser gente. Você está falando disso. Então, por que você não se lembrou de Protágoras dizer que houve a medida das coisas, de todas as coisas, e que não há uma verdade, há a verdade de cada um? Aí a gente vai ver o seguinte. Bom, para onde é que o mundo seguiria? Seguiria, se você for pensar na comunicação, então a comunicação divulgaria o quê? Uma verdade objetiva. Até onde existe uma realidade objetiva? Toda a realidade não seria uma realidade de sujeito? A gente não iria voltar para Kant e chegar, então, à conclusão de que ninguém se comunica. Você já vai combater tanto, você acha? Ninguém se comunica. O homem do estado de natureza é bom. Ninguém se comunica. Se corrompe em contato com a sociedade que avançou. Então, os meios de comunicação são, sobretudo, meios de corrupção. Porque vai fazer com que o homem, a proporção que ele se comunica, ele tem maior contato. Consequentemente, ele vai se corrompendo a cada instante. Agora, o que eu acho que está certo? Quantos meios de comunicação estão comunicando aquilo que não é válido, aquilo que é errado? Mas desde que esses meios de comunicação sejam policiados do governo, e passem a divulgar coisas válidas, coisas boas, até onde todo policiamento não seria uma violência? Então você diria, você então vai achar que a liberdade absoluta que é o desejável? Não, pelo contrário, eu estou me queixando de que o excesso de liberdade do mundo está provocando a difusão de tudo que não presta. Estou perplexo, não sei de nada. O policiamento aí seria válido, sim. Não seria válido, não seria violência. Violência é você fazer, comunicar aquilo que não presta. Olho para o mundo e cada vez me sinto mais solidário e aceito. Não, eu cada vez acredito não mais. Não sei para onde é que nós vamos. Eu acho que nós vamos para tudo que é bom. Eu acredito no mundo do futuro. Você é jovem, isso é próprio da juventude. Eu, infelizmente, já nasci velho. Eu acredito no mundo onde se tenha tempo, porque não precisa ter tempo, a gente mesmo correndo pode olhar para uma flor, pode escutar o sorriso de uma criança, pode rir para alguém. Não pode? Mesmo com pressa. Então não precisa ficar tão só assim. Talvez seja um condicionamento já da vida moderna que o homem acha. Que ele, para produzir alguma coisa, para ele se apressar, para ele se ocupar, ele tem que estar. Mas até onde é o condicionamento? Diga, até onde haverão flores? Termina, ele ficamos só mesmo. Diga, até onde haverão flores? Até onde a poluição gerada pelo homem não acabará com tudo que há de natural, de puro? Olha, não sei. Enquanto houver sexo, eu acredito. Porque, a não ser que fique todo mundo assexuado. Porque enquanto houver sexo, apesar da pílula, vai haver criança. E onde houver criança, vai haver encanto. Não, mas vamos nesse não. É o seguinte, é que as crianças do futuro talvez não tenham os encantos que tinham as crianças. Mas a responsabilidade cabe a nós disso, não a eles. Então nós devemos nos condicionar de forma diferente. Eu não sei até para onde o mundo vai, não sei qual será o futuro. Tem tanta gente que tem filhos e não brinca nem com os filhos, passa a ver os filhos quando estão dormindo. Uma criança de uma grande cidade que nunca tenha visto a natureza, eu acredito que não tenha os mesmos estímulos. Mas o que é que tem você e eu? Poético. Nós estamos a natureza. Porque nós ainda estamos vivendo num país. Mas até num apartamento você pode ter uma flor. Não, porque nós estamos vivendo ainda num país desenvolvido. Eu tenho carga do passarinho, cachorro, ganso, tudo em casa. Misturado com menino, pinto em gaiola. E aquele problema do resultado que o Soblé tirou seu lá na Quinta da Boa Vista? Entendeu? Acho que tudo pode acontecer. Eu acredito. Você tirou o retrato de Euclides junto. Eu acredito. Sobre tudo que eu acredito. E depois, quando eu me revelou o retrato, você tirou o retrato de Euclides, mas eu vi qual dos dois era seu marido. Sobre tudo. Eu acho que nós não devemos. Olha aí, a gente recuando o tempo. Usando o lema de Ariosto. Peste um amigo, não pede um amigo. Eu sei o seguinte, a gente falou que é um fundo de besteira, não adiantou nada para mim. Não adiantou nada para ela. De maneira nenhuma. Nada foi válido. E transporte da viagem? Divulga o meningite. É um problema sério. Você sabe que é um problema sério também? problema da viagem. Tudo na vida tem o seu lado positivo e o seu lado negativo. É uma maravilha se você se transporta com facilidade e vá de um lugar para outro rapidamente. Mas até onde a rapidez de transporte é possível e até onde é negativo? Há cerca de um ano atrás, nos Estados Unidos viveram para mim uma seríssima indústria de transporte. Indústria do surto na Nigéria, se não me engano, na Nigéria, de uma febre de lá, um vírus não isolado ainda. Então, a primeira a contrair a doença que saiba entre os bancos foi uma enfermeira americana que estava lá no hospital na Nigéria. Morreu em pouco tempo. Então começou a haver pesquisa em torno da doença e vários pesquisadores morreram. Transportaram material para exame nos Estados Unidos. Quando chegou lá e conseguiram isolar o vírus chegaram à conclusão de que a rapidez de transporte podia fazer com que, de repente, essa doença para a qual não se tinha remédio tomasse conta do mundo todo. Olha aí, Foi um drama tremendo. Olha, conseguiram, aí, com o soro recolhido de uma das pessoas que contraíra a febre e que ficara boa, debelar até certo ponto. E isolaram o danado do vírus da febre de lata, que é um micro-organismo parecido com uma bola de bilhar. Não fora a rapidez do transporte. O que é que está acontecendo? Esse vírus jamais teria sido isolado. Não dizimava, não. Eles tinham anticorpos lá para isso. Não dizimava, não. Aí que está um grande problema nosso, é o seguinte. O Brasil havia erradicado. E a transporte leva aos Estados Unidos, não tem morrido Euclides. A primeira enfermeira branca. O Brasil havia erradicado há 4 anos atrás a varíola. Tinha sido erradicada. Com a abertura da Transamazônica, já a casa de varíola. Tremendo de varíola. Você vê o seguinte. Mas que tem pouco tempo vai você dar vê o seguinte, não há histosoma na Amazônia, mas há caramujo para nós. No dia que chegar um infestado. O que é que acontece? Chega um nordestino infestado lá e vai divulgar tremendamente. Aí o pessoal. O governo vai se preocupar. É o caso do índio. Vai se preocupar com a histosomose. O índio morre rapidamente de gripe e de tuberculose porque não tem meios de defesa. Mas, em compensação, o índio não conhece o câncer. O câncer é uma doença da civilização. Você tem que correr o então, claro, você não pode dizer ninguém se movimenta mais, não se transforma mais, mas eu quero dizer a você que todo avanço tecnológico traz uma série de problemas enormes em torno dele. Você vê o seguinte, mas o problema mundo, tem que ser esquematizado e enfrentado. A coisa de uns 15 anos atrás, eu bolei um livro que nunca escrevi. Está todo pronto e jamais foi escrito. Em que se discutia o desequilíbrio ecológico. Não se falava nem isso há 15 a 20 anos atrás. Ninguém usava a expressão desequilíbrio ecológico. O livro estava bolado. Seria o fim da Terra em virtude de um desenvolvimento de gafanhotos que apenas eram um pouquinho maiores do que os gafanhotos normais, mas que proliferavam em grande escala. Porque com as explosões atômicas e com o advento do inseticida, tinha havido muita morte de pássaros. E a coisa no mundo está planejada para que um pássaro coma um inseto e o equilíbrio ecológico se mantenha. Com o desaparecimento dos pássaros, então os gafanhotos teriam proliferado e tinham destruído completamente tudo que era de vegetação, todo verdor perecerá, está lá na Bíblia. Vale, e então, como consequência, ia se rarefazendo o ar e a humanidade morria e de tudo isso. Está pronto o livro, bolado na cabeça, jamais foi escrito. Hoje em dia é moda você falar em desequilíbrio ecológico. O desequilíbrio ecológico pode, a qualquer momento, acabar com a civilização na Terra. Mas não pode, porque o mundo está se preocupando com isso. De mim. O mundo está evitando esse desequilíbrio. Mas não está tomando as providências necessárias. Até quando você... Você está comprovado de que o deserto do Saara aumenta todo ano alguns milhares de quilômetros. E tá a Transamazônica pode ser a implantação de deserto do Brasil. Está comprovado. Mas eles estão dizendo que o Nordeste cresce. Florestamento. Você tem hoje a área seca do Nordeste, cresce a cada momento. Mas, Ademir, por isso você tem. Mas até onde você está certo, Euclides? Mas até onde você poderá? Até onde fará? Escute. Até onde causarão desequilíbrios no mundo as espécies em extinção? A África, por exemplo. A África está se desenvolvendo. Mas, Ademir, vai desaparecer aquela grande reserva animal que existe? Talvez não. Qual a consequência? Eles estão se preocupando com essa reserva. Eles estão se preocupando com essa reserva. Tem caído. Houve uma imprevisão. Você não pode construir nada sem destruir outra coisa. Você implanta uma fazenda, você faz uma queimada de uma mata. E o que é que você faz depois? Você vai ter que plantar tudo que você... Bom, eu penso como um filósofo. Então você vai, eu penso como um filósofo inglês que disse certa ocasião. Não me lembro. Está em Robert Fraser. Aliás, está em Robert Fraser. O filósofo inglês teria dito o seguinte: que na Terra todo panorama é agradável, apenas o homem é vivo. Então o homem é vivo e vai acabar com o mundo. Acho que não. Acho que o mundo não vai acabar com o mundo. Acho que o homem vai criar um mundo melhor. Eu acho que o homem vai melhorar dia a dia. Eu acredito no homem. Sabe por que eu acredito? É muito simples. Porque você vê, o homem vai até um determinado instante, depois ele tem medo. E quando ele tem medo, então ele passa a se preocupar. Passa a se preocupar e tenta corrigir, às vezes corrige aquilo que fez. Eu fui em relação a ele. É sobre o tipo de transporte. O que você acha do trem? Do trem? Do avião? Nunca do trem? É uma venda. É uma venda. Agora, avião já vem de todos os tipos, estou procurando mais rápido. Depende. Eu hoje não embarco. Agora, no Oeste, um agora não. Hoje eu não ando de auto. Mas não confessa. Aonde tiver avião. Não confessa que a primeira vez que entrou no avião, eu tive que lhe levar amarrado, porque você tinha medo. Mas claro, o homem tem medo daquilo que ele agora. Você não quer me dizer também que nas suas primeiras experiências não, de jovem adolescente, não, você não. Também não sentiu tremer as não, pernas? Não, problema nesse não. Agora eu vou dizer uma coisa a você. Eu que viajo de avião, eu fui da Europa de avião. Eu no tempo em que se levava 16 horas para ir e 16 horas para voltar. Eu hoje em dia, toda vez que posso viajar por terra, não viajo de avião. Toda vez que eu posso ir de automóvel, eu vou de automóvel. Pelo seguinte, que a vida já me abençoa demais. Como eu já passo a vida todo dia dentro dessa selva de concreto, e mais que num dia que eu posso cair numa estrada, eu vou para a estrada, vou ver o verde, vou ver a natureza. Não, Edmundo, eu acho o seguinte, quanto mais depressa eu vou, quanto mais depressa eu chego. Depende. É isso. Olha a filosofia dentro da peça. Que você tem até um pintinho dentro de casa, e não leva o meu filho para andar de trem. Mas leva o meu filho para andar de automóvel. Eu faço viagem de 30 não, mas, dias, não, de 40 dias. O trem é melhor. Meus filhos. O trem é melhor. Certo? Eu, minhas filhas conhecem o Brasil quase todo, passeando por terra, mas passeando mesmo. Nós paramos embaixo de uma árvore, nós almoçamos. Em barco e navio. Paramos embaixo de uma árvore. E navio. Lá, navio, eu confesso, nunca tive a oportunidade de andar, mas já fiz uma jangada. Eu acho uma coisa mais deliciosa do mundo. Eu sou um apaixonado. Eu não posso passar um dia sem olhar o mar. Estou planejando ir para o Amazonas de navio agora em bicicleta. A bicicleta? Bicicleta, automóvel, caminhão. Isso é uma beleza. Eu acho muito válido o transporte por terra em termos, por exemplo, de caminhões. Transporte de mercadoria, transporte de riqueza, todos os meios de transporte são válidos para transporte de mercadoria. Agora, para o homem, quando há uma necessidade de chegar logo, quando não se está em férias para o homem de negócio, o ideal é o avião, e quanto mais rápido, melhor. Porque você vai e volta logo. Então você vai e resolve o que tem que resolver e volta para a sua família. Quantas e quantas vezes eu saio daqui às 8 horas da manhã? Mas isso não é viagem, não é viagem. Tomo café em casa, pego umas 8 horas da manhã, vou a Salvador, mas e às 7 horas da noite estou em casa jantando. Isso não é viagem. Você foi tratar de negócio, você não fez uma viagem. Mas é viagem. Viajar é... Você, por exemplo, você para tratar de negócio em Maceió, você prefere ir de automóvel. Da mesma maneira. Eu para tratar de negócio em Maceió, eu vou de avião. A Catarina Mansfield dizia que a felicidade não é uma situação de chegada, é uma maneira de viajar. Então, o bom é a gente prolongar as viagens para esse desse modo a gente bom, consegue uma viagem de turismo. Algo de felicidade. Quando é uma viagem de turismo, você não consegue. Quando é uma viagem de turismo, eu acho que vale. Quando é uma viagem de passeio. Eu, por exemplo, eu saio de domingo, boto meu filho dentro do carro, e vou passear. Quantas vezes eu saio de Olinda para ir a Igarapu? E quantas vezes eu saio de Olinda e fico em Olinda mesmo? Saio do bairro novo e fico em Olinda velha, passando. Agora eu só vejo, sabia pra que elas querem essa conversa besta toda, né? Sim. E elas não sabem quem está enganando elas, porque você está defendendo o princípio do meu pensamento e eu defendendo o seu. Nós vamos nos divertindo o tempo todo, né? Tá vendo? Tanto é que eu não moro em Recife, eu moro em Olinda. Eu acho que o meu conceito de morar bem é diferente um pouco da maioria das pessoas que eu moro. A maioria das pessoas que eu moro bem é morar em um apartamento luxo, é morar no centro da cidade, perto de tudo, em locais onde tem assim, mais facilidade até de comunicação, de solidão, como vocês quiserem. Meu conceito de morar bem é diferente. Eu acho que morar bem é morar fora da cidade, é morar onde você respira, onde você acorda de manhã, como eu acordo e veja passarinho à vontade no quintal, é ter um quintal, é ter árvore, é morar perto do mar, eu não entendo se morar longe do mar. Bom, eu agora vou falar, você vai dizer que morar em Olinda conversa, porque Olinda não existe. Olinda existe como? Olinda é uma cidade que já foi assassinada há muito tempo. Esse negócio de manter Olinda como cidade independente, entendeu? Isso é o que eu vejo no bicho, entendeu? E se usa apenas assim, um negócio histórico, afetivo, porque a gente engoliu Olinda toda vez. Não, não. Se não fosse essa besteira de considerar Olinda separada, por isso é que Recife está nas estatísticas como menor do que Belo Horizonte. Quando na realidade é pouco importa, eu não acredito em estatística, não. Dizem que o estatístico é o homem que senta numa barra de gelo e bota a cabeça dentro de um forno. E diz que a temperatura média está ótima. De modo que eu também odeio estatística. A pensar em estatística, se verá que o lugar mais perigoso do mundo é a cama. Porque 90% das pessoas morrem na cama. Então é o lugar mais perigoso. Não vá para a cama que você não morre. Bom. Mas o que acontece é o seguinte, não é olhando para os estatísticos, não, mas São Paulo cresceu engolindo Santo André da Bola do Campo e várias outras cidades que foram assassinadas. Por que essa besteira de não confessar que Olinda não existe mais? Foi, não é. Existiu tanto. Olinda existe. Olinda foi engolida pelo Recife. Há um pulmão separando agora. Separando Olinda de Recife. Recife jamais será ligado a Olinda. Infelizmente, Recife é uma cidade de mais de 1 milhão de habitantes. E se somar Olinda, vai estar mais de 1,5 milhão. O problema de morar em grande cidade é outra coisa muito relativa. Eu, por exemplo, moro dentro de uma grande cidade, moro dentro de Recife, mas moro dentro de um jardim. Porque eu comprei 3 lotes de terreno, fiz a casa toda no meio, tem planta por todo lado. Tem uma mansão. Não, é uma casa grande, né? Apenas com jardim, com planta, com passarinho, com tudo quanto é bicho que pode existir. E a 100 metros do rio Capibaribe, que é o meu rio sagrado. Né? Tanto quando eu morrer, eu quero ser cremado e as cinzas jogadas no Caparibe. Olha, é o meu rio sagrado. Olinda do Caparibe, eu não sei o contrário. Você não descreve uma pesquisa agora da ONU? Determinou que disse que Olinda é o maior conjunto barroco existente no mundo atualmente. O que tem uma coisa a ver com a outra? Mas não é Olinda Recife. E Olinda tem cultura própria. É, Olinda não tem cultura própria. Agora não tem. Olinda não tem cultura própria. Olinda, ninguém mora. Ninguém diz ela que eu vejo. Bom, Cris, eu confesso a você que acho que a única. Esse negócio de ver, eu acho que está muito certo. Ele falou certo. Que a coisa mais bonita de Olinda é a vista do Recife. Não, a vista de Olinda também é bem bonita. A coisa mais bonita de Olinda é a vista do Recife, você não entende. De modo que é o seguinte: Olinda não existe. Cidade dormitório. Porque é um bairro do Recife. Mas até a comunicação do que mora em Olinda é um pouco diferente do que mora em Recife. Por quê? Por quê? Até a distância do vizinho se comunica de forma. Não. Mas até com cidade interior. Sim, claro. Se comunica como se comunica o habitante do bairro. E Olinda se põe cadeira na calçada. Também se põe. Ainda hoje. Também se põe nos arrabaldos de Recife. Uma raridade. Se põe. Do tempo. Ninguém está dizendo aqui que esse negócio de cadeira na calçada é subdesenvolvimento. É. Mas o Olímpio já fugiu. Você, Olímpio, ainda vê esse outro piano passar na cadeira. Não vê mais passando por dia. Minha mãe me deu com o macho de cadeira, mas já vê. Os amorinhos de Cristo, no caso de Deus, é a mesma coisa. É uma comunicação. É a mesma coisa. Você gosta mais de Olinda? Porque Olinda está toda a sua família, você tem mais amigos. Não. É aquele negócio da realidade do sujeito que eu dizia há pouco. Não é a realidade de objetiva, não. É a realidade do sujeito. Para você, Olinda é uma cidade pequena, você tem medo da solidão. Mas Olinda é uma cidade assassinada. Não existe. Olinda foi, não é. Olinda será. Não, quando falou em Recife, já incluiu Olinda. Quando falou em Olinda, tudo quanto é cidade desse país. Não acredito. Não acredito que haja problema de abastecimento. Mas tem problema de transporte. Isso você tem em toda a cidade. De abastecimento, muito menos agora. Muito menos agora. Nós temos vantagem que a cidade vai fazer propaganda do Bom Preço. Não vá dizer, muito menos agora, porque com a criação do Bom Preço, com a cadeia do supermercado da qual você acessou. Mas eu vou dizer também, fazer minha propaganda. Não é questão de propaganda, não. Não, mas não é questão de propaganda. Não, não é questão de propaganda. Mas realmente a cadeia do mercado aqui de Recife provavelmente é superior a qualquer um do país. Isso vocês podem julgar lá, não. Mas não é propaganda, não é coisa nenhuma. Agora, o que eu acho é o seguinte, é que nós temos aquelas desvantagens de qualquer civilização colocada no próprio. Mas, como eu dizia há pouco, a cada vantagem, a desvantagem corresponde a uma vantagem também. Aqui tem brisa na arena. Então, nós temos exemplos ali, que vem aqui, soprando aqui perto do local, temos a brisa terral de manhãzinha cedo, o que faz com que a poluição seja bem mais difícil. Agora, a gente tem que falar muito sério, aqui sendo a maior cidade da Terra, é uma convergência. Não, Recife é a maior cidade do mundo. Porque é aqui que o Capibaribe se encontra com o Bebiri para formar o Oceano Atlântico. Eu concordo. Mas isso então aí é o problema. Então a coisa se agrava. Eu vi agora no Rio, passou quase uma semana. Eu me vi com Eu me lembro que eu há uma preocupação muito grande com a vida que está acontecendo de imóvel de passada. Ultimamente, tem enfrentado mais seriamente os problemas da comunidade. O problema é um problema de todo o Brasil. É uma comunidade em desenvolvimento. De modo que tem todos os percalços da fase de transição, mas com grandes esperanças no futuro próximo. Embora seja lamentável a gente dizer a vocês... Agora você não tem esperança. Não. Embora seja lamentável dizer a você o seguinte, de que o Nordeste só cresce em termos absolutos. Em termos relativos, fica cada vez mais distante de você. Isso cresce cada vez mais, aumentando a distância para conosco. Nós crescemos em termos absolutos. Todo o Brasil cresce, tem que crescer também. Mas em termos relativos, estamos indo para trás. E é preciso denunciar isso e gritar para poder ver se algum dia o governo federal olha de uma maneira mais positiva para aqui, porque esse país só pode crescer globalmente, não crescer globalmente. E seria muito importante para o Brasil que o Nordeste crescesse, porque não é bairrismo, não. Aqui no Nordeste está o que há de mais autêntico da brasilidade. Porque, enquanto lá o Sul sofreu influências externas que possibilitaram a criação daquela sociedade cosmopolita que trouxe desenvolvimento, que trouxe vantagens, nós aqui ficamos mais autenticamente brasileiros. De modo que é importante que essa sociedade brasileira cresça. Essa literatura de quem não gosta? Quem não gosta? Quem não gosta? É uma coisa agora, curiosa. Os cantadores Dimas, Otacílio, de São José de Egito, Dimas, Otacílio, Dorival, eles estão gravando com Lula, Força, acompanhados por Lula e com outro rapaz. Onde é isso? Estão gravando na casa de casa mesmo. É preciso marcar uma reunião para gravar com essa gente. Então, eu tenho umas fitas dele lá, tem umas fitas dele lá, mas que não estão bem gravadas. Naquele tempo a técnica não era boa. Seu irmão gravou. Não fiz amor, isso aí. Agora, de modo que isso é importante. Agora, uma coisa curiosa: o cantador do tipo de Dimas e de Otacílio. Porque eles são cultos. Eles não são incultos, não. Eles cantam os refrentes deles fazendo referências culturais. Claro que eles não têm uma cultura filtrada nem cristalizada, mas tem um bom verniz de cultura. É uma coisa curiosa. Não é a poesia popular autêntica, né? Quer dizer, se a gente considerar o povo como sendo inculto, como sendo apenas espontâneo. Tá, esse seria muito melhor para vocês gravar as cantorias dele, que essas besteiras que a gente está dizendo aqui. Lourival, com o isso de perto, Lourival não muito mais importa. Ele mal assina o nome, ele ferra o nome, como se diz o certo. Ferrar o nome para votar. Lourival não sabe escrever. Seria muito mais importante para vocês gravar isso. O que eu diria assim dessa cultura? É difícil saber se teria sido consequência de tradição oral. Vocês queriam absorver essa cultura nos embates de cantoria, ou se efetivamente eles, com a preocupação de querer fazer parecer que conhecem efetivamente mais do que conhecem, se eles teriam lido alguma coisa ou procurado, de qualquer forma, se enfronhar mais em coisas de civilização. Mas eles falam da Grécia antiga, citam figuras mitológicas. Mas alguma coisa eles conhecem. Quase todo mundo de São José de Egito é poeta. Há uma tradição de poeta e cantador de São José de Egito. Você vê Dimas, Otacílio, Lourival, Antônio Marinho, o velho Antônio Marinho, muito famoso. Contam até aquele. O velho Antônio de São João. Antônio Marinho. Antônio Marinho. Ele morreu na noite de São João, e quando ele estava morrendo, procuraram uma vela. Fumado, cadê a vela? Quem tem a fumada em que ele está ali ajudando você a morrer? Porque se você ajuda, você a morrer. Então, procuraram a vela, não encontraram. Foram na fogueira, tiraram o sangue, botaram o na mão de seu marido, olhou e disse: morreu de aprender. São José do Egito. E realmente, o melhor dos tratadores que vinham daquela zona. Você quer ver um meio de comunicação que já está se subindo, pelo menos aqui no Brasil, quase tudo, não tem nada expresso? O circo. E uma beleza, né? Especialmente o circo péssimo. Esse é ótimo. Não, o circo é bom quando é muito ruim ou muito bom. O circo médio é que é um desastre. O circo teatro é ótimo. Não é? Não, é horrível. O circo teatro é horrível. É horrível. Essa coisa é como. Infelizmente, eu acho que a tendência é morrer. Não, mas Olinda, como uma cidade que prima pela cultura e que tem trabalhado em termos de cultura, Olinda, não aquele suporte é olindense. Olinda tem desenvolvido essas festas populares. Em Olinda você tem a ciranda. A ciranda é cantada durante o verão em toda Olinda, isso é uma beleza. Você tem, em época de São João, em Olinda, você ainda tem figueira. E como se vê figueira? Hoje em dia, faz figueira até em cima do calçamento. Também, isso você vê em qualquer bairro do Recife também. Nos outros bairros do Recife, você também vê. Agora, Olinda tem incentivado a festa. Uma coisa interessante. Agora mesmo, você viu, a semana passada, na frente da igreja de São Bento, no pátio de São Bento, a festa da Tinhazinha. Olinda combate. Hemingway dizia que as duas grandes tragédias americanas do século tinham sido Pearl Harbor e Pearl Buck, né? É. A grande tragédia pernambucana é um olindense apaixonado. Ah, e quem não é apaixonado? Quem é apaixonado por Olinda, você é um olindense. É a grande tragédia pernambucana. Basta beber água em Olinda. É a grande tragédia pernambucana, não tem dúvida. Não, conhece Ouro Preto? Conheço Ouro Preto. Eu digo sempre que Olinda é Ouro Preto, maior beira-mar. Maior? Bom, Nobre. Um conjunto barroco, Olinda é bem maior do que Ouro Preto. Igrejas bonitas, as igrejas de Olinda são bem melhores. Estavam todas, quase todas, uma grande quantidade de igrejas de Olinda, estavam descaracterizadas. Agora, o patrimônio histórico é uma comissão trabalhando permanentemente em Olinda, e o patrimônio histórico está restaurando as igrejas de Olinda. Você vê agora o seminário está quase todo restaurado, tem nova restauração, a fé está colocada na arquitetura inicial, tal qual ela foi construída. Mas nós não sabemos quanto tempo Olinda ainda vai viver, porque ela está escorregando para o mar. Escorrega desde sua construção. É. E talvez vai ser capaz. Eu estava